trabalhador. Tô passando privação, o meu fio tá doente, não tenho nenhum tostão. Pede pra Nossa Senhora com a força do coração que levasse ao meu filho o que desse a salvação. Ele nasceu aleijado, arrastando pelo chão. Minha lágrima rolava por ver tanta judiação. Eu tô aqui pra agradecer. De longe eu venho, te joelho por meu pedido atender. Ah, recebi seu milagre, acabou meu sofrer. O meu fio tá doente, eu trouxe pra você ver. Ô, Senhora Aparecida, e ô, bom Deus Nosso Senhor, o meu fio tá curado, minha vida endereitou. Atenda todo pedido do doente sofredor, padroeira do Brasil, mãe de todo pecador. 5:23. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio AM 930. Rádio Clube. Tudo que você gosta de ouvir. Sinto uma saudade imensa do lugar que fui nascido. Falo do meu sertão, pedaço de chão querido. Não posso esquecer jamais, foi lá que eu me criei. Pra matar esta saudade, eu vou deixar a cidade, para lá retornarei. Os galos cantando triste, quero ouvir lá no riacho murmurar a cachoeira. Quero ouvir todos os dias o barulho que eu ouvia e as batidas da porteira. Cantando no mês de agosto, quero labrar a terra, sentir o suor no meu rosto. Quero plantar e colher o meu pão de cada dia. Quero ser mais um roceiro, trabalhar o ano inteiro, mas viver com alegria. gritando com sua boiada, em cima de um carro de boi, puxando toras pesadas. Quero rever o Catira, que há muito tempo não vejo. É viver assim que eu quero, por isso me considero um caboclo sertanejo. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio AM 930. Clube. A loja de móveis Brotinho, junto das melhores fábricas de estofados, leva até você o Festival dos Estofados. É uma verdadeira festa de qualidade com os melhores preços. Tem os maravilhosos retráteis e reclináveis com 3 e 2 lugares de canto e também poltronas. Aproveite! É o Festival dos Estofados em Móveis Brotinho. Vem pra festa de conforto, qualidade e os melhores preços. Móveis Brotinho, sempre o melhor para a sua família. Rua Campos Salles, 145, Centro, Itapira. Agora 5 horas e 29 minutos, 5 e 29, nós vamos atender aqui a Maria de Lourdes. Ela pediu uma música com o Rio Negro e Solimões, Só Por Você, e com o Leonardo e o Germini, Saudade da Infância. Choro é por você. vivo chorando todo esse amor que eu canto e o pranto que choro é por você. Por você que eu vivo chorando. Cai sereno nos meus olhos e eu choro sem perceber o orvalho que cai nos meus olhos faz renascer o amor. A flor lembra você. Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro é por você. Por você que eu vivo chorando. Esse amor que eu canto e o pranto que choro é por você. Por você que eu vivo chorando. Horas e 34 minutos. Que saudades eu tenho da infância, lindos tempos que não volta mais, da Palhoça onde eu vivia, sempre ao lado de meus velhos pais. Pois eu digo na realidade, minha infância nem posso lembrar. Um soluço invade a garganta, não consigo sorrir nem chorar. De manhã, o perfume das flores das matas, nunca mais ouvi os passarinhos gorjeando nas belas cascatas. Não vi mais a boiada carreira, nem carão de luar cor de prata, nem monjolo, nem galo cantando, nem catira e nem serenata. Nunca mais vi cavalo arriado, nem poeira e nem ribeirão, nem carroça, nem trança de couro, roça pra lá do espigão. Nunca mais vi coqueiro, nem matas e nem festa de São João. Só me resta uma grande saudade do meu belo e querido sertão. Inverno! Aqui está Rádio. Rádio Clube AM. Tudo de bom. 5:36. A loja de móveis Brotinho, junto das melhores fábricas de estofados, leva até você o Festival dos Estofados. É uma verdadeira festa de qualidade com os melhores preços. Tem os maravilhosos retráteis e reclináveis com 3 e 2 lugares de canto e também poltronas. Aproveite! É o Festival dos Estofados em Móveis Brotinho. Vem pra festa de conforto, qualidade e os melhores preços. Móveis Brotinho, sempre o melhor para a sua família. Rua Campos Salles, 145, Centro, Itapira. Minuto da Economia, com Silvia Munhato. O Conselho Curador do FGTS aprovou medidas que facilitam a portabilidade de financiamentos habitacionais concedidos com recursos do fundo. Também foi regulamentada a movimentação da conta vinculada para pagamento de prestações de financiamentos fora do âmbito do SFH, mas os limites financeiros das operações serão os mesmos das realizadas no âmbito do SFH. Os imóveis devem ter um preço máximo de R$1,5 milhão. Os interessados têm que ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS e não podem ser proprietários de outros imóveis residenciais na mesma região. Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. A região está ligada. Alô, alô. Ligada na melhor programação. A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar. A exigência de manter o farol aceso durante o dia em rodovias que ficam em perímetro urbano não será mais infração. Mas a luz baixa deve ser ligada em túneis e sob neblina ou cerração. Motos, motonetas, ciclomotores, vans e ônibus devem manter o farol aceso mesmo durante o dia. Você não precisa de lei para proteger a sua vida. No trânsito, toda sinalização é bem-vinda. Conheça o novo Código de Trânsito, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Tudo que você gosta de ouvir, Clube. Pode ser difícil ter fé em alguma coisa que você não consegue ver. Por isso, alguns dizem que a fé é cega. Mas a verdadeira fé é baseada em fatos, em coisas reais e em verdades. A fé nos dá coragem e força e nos ajuda a continuar firmes. Quando a vida fica difícil, a fé nos ajuda a sentir paz. A fé nos ajuda a ter um objetivo na vida e nos dá a verdadeira alegria. Descubra como ter e aumentar a sua fé no Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová. Poderosos pela fé. Clube. Coronavírus. Evite o contágio. Os sintomas mais frequentes da Covid-19 são febre, tosse, dor de garganta, dor tipo sinusite, perda de apetite, perda ou alteração do olfato e do paladar, cansaço, dores musculares, dor torácica e falta de ar. Alguns pacientes apresentam sintomas gastrointestinais como náuseas, dor de estômago ou diarreia. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. E atenção para notas de falecimento. O Serviço Funerário da Previdência Aliança Familiar cumpre o dever de participar do falecimento do senhor César Silvino do Carmo, mais conhecido por Chiclé, ocorrido ontem às 10:10. O extinto contava 58 anos de idade, deixa viúva a senhora Silvana Lamari, a filha Juliana, genro, irmãos e demais parentes. A família convida parentes e amigos para o velório, que está sendo realizado no Velório Municipal da Paz, cujo o féretro ocorrerá hoje, dia 17 de julho, às 10:00, para o Cemitério Parque Municipal da Paz. A todos que se fizerem presentes, a família antecipadamente agradece. A família enlutada, as condolências do Serviço Funerário Itapirense e da Aliança Familiar e da Rádio Clube de Itapira. Noticiamos o falecimento do senhor César Silvino do Carmo, que contava 58 anos de idade. 5:41 e o Serviço Funerário da Itapirense Aliança Familiar cumpre ainda o dever de participar do falecimento da senhora Andréia Pereira de Godoy, ocorrido ontem, às 15 horas. A extinta contava 48 anos de idade. Deixa a mãe Maria José Guilherme, viúvo o senhor Luiz Carlos Barbosa da Silva, os filhos Thaís, Tamires, os irmãos André, Edson e Marcos, além de genros e demais parentes. A família convida parentes e amigos para o velório, que está sendo realizado no Velório Municipal da Paz, cujo féretro ocorrerá também hoje, dia 17 de julho, às 10 horas, para o Cemitério Parque Municipal da Paz. A todos que se fizerem presentes, a família antecipadamente agradece, e a família enlutada as condolências do Serviço Funerário Itapirense, da Aliança Familiar e da Rádio Clube de Itapira. Noticiamos o falecimento da senhora Andréia Pereira de Godoy, que contava 48 anos de idade. A Clube de Itapira levando, prestando serviço de utilidade pública. Clube. Rádio. Clube. Como que você gosta de ouvir? Aí, agora 5 horas e 43 minutos, nós vamos atender mais pedido aqui, né? Vamos mandar duas numa paulada, né, Maguinho? O Sebastião, lá do Parque das Laranjeiras, ele pediu com o Zilo e Zalo, Alma do Ferreirinha, e tá mandando para todo o pessoal lá de Mojimirim, de Mogi Guaçu, de Itapira, né? Um abração para todo mundo. E atender também a Teca. Agradeço aí a Teca, que mandou essa música especial para mim. Opa, falando nisso, Donato, já quero aproveitar o embalo, que a gente já começou a testar o microfone por aqui. Já quero também, já, de uma maneira simples e significativa, primeiramente a gente quer pedir a Deus, né? Rogar a Deus que essa data que se passou ontem do seu aniversário se repita por muitos e muitos anos. Eu quero agradecer a Teca também da lembrança, do lembrete. E para você, a gente preparou aqui uma mini surpresa, tá? É mais ou menos isso aqui para você, ó. Mesmo que foi ontem o seu aniversário, mas estava vendo, olha. Parabéns. Então é os nossos parabéns para você, Leonardo, que a gente pede a Deus que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida. Dia 16 passado, ontem, portanto, né? 16 de julho. O nosso amigo Leonardo, graças a Deus, aí, o famoso Cascavel de Barranco, completando mais um ano de vida, recebendo os parabéns da esposa, Dona Mirza, do filhão lá do Edinho Ambrosini, também lá da irmã, a Maria José, e de todos os familiares, né, que é bastante, como diz o Leonardo, se for falar, vai o programa inteiro, né, e principalmente dos amigos aí, meu e da Teca e do Alan do Cabelo Duro. E olha, Leonardo, de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos mais próximos, para você, o que a gente pede a Deus e roga muito que essa data se repita por muitos anos, que te dê muita saúde, muita espontaneidade em sua vida, é os nossos simplesmente agradecimentos a Deus. E agradeço de coração, viu, Maguila? E pode falar a quantia de ano aí também, que eu sou feliz por isso. Eu perdi as contas, mas você está com 79. É 79 anos de idade. 79. É, graças a Deus, Leonardo, até que sinceramente, rapaz, para mim, que já estou com boa ideia, você está com 79 anos, falar para você, para mim é um orgulho ainda, rapaz. Nossa, Deus abençoe você nessa forma aí, viu? Obrigado. Porque você está igual vinho, rapaz. Só não pode elogiar muito, igual eu falei para a Teca, né? Senão você perde o juízo. Só o nome que fica bonito. Tá aí. Então, depois nós vamos atender o pedido da Teca. É uma música que eu gosto muito dela. E mandando para você também, Maguila. Para você, para sua família também, toda lá. O Lio e Léo, o rosto de Deus. E até vou aproveitar um pouquinho a massacrante audiência sua, Renato. Já vou mandar um recado, sabe para quem? Para o Miltinho Sanfoneiro. Falar para ele que eu esqueci as propagandas lá em casa. Então, se ele, com certeza, acho que ele deve estar ouvindo já, né? Uhum. Então, já para dar uma notícia boa para ele começar bem o sábado, ele dá uma passadinha antes lá em casa, lá pegar lá os patrocínios lá, porque senão não vou poder falar aqui, que eu não posso sair daqui agora. Uhum. E tá dado o recado e música na conversa, Renato. Alma do Ferreirinha, primeiramente, com o Zirizalho, e depois aí, na sequência, aí, o rosto de Deus. O rosto de Deus. E deixa cair, né? Deixa cair.

Aqui na Clube, 5 horas e 52 minutos. E nós já vamos anunciar mais duas, depois vem a oração do trabalhador. A Marilza, ela pediu a lembrança com o milionário José Rico e está mandando para a mãe dela, para os irmãos lá do bairro dos Prados e para todos os seus familiares. E o Roberto Buzana, ele está mandando aí que pro Zé, o Zé Guerreiro, o Bibi, o Fernando, o Baixinho, o Hélio, o João Baitelo, o Lolinha, o Baiano Pintor, o Zé Maria Catireiro e para todos os seus amigos todos lá do Barão Ataliba Nogueira. E deixa cair. É uma música com o Tião Carreiro e Pardinho. Nós escolhemos Saudade. É Saudade. Deixa cair. Sofrendo. horas e 58 minutos. Você gosta de ouvir? Saudades, palavras ricas, que martiriza e fica dentro de um coração da felicidade morta, que a saudade conforta, trazida de uma paixão. Saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de um outro alguém, sente saudades de mim? Eu vivo sempre pensando, meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade, estou morrendo aos poucos. O que me deixa mais louco é a maldita saudade. Seis horas. Esta é a ZYK 503, Rádio Clube AM, 930 kHz, 1 kW de potência. Estúdios, Avenida Brasil, número 31, Itapira, São Paulo. Clube, a rádio que tem identidade. Se ligue na Clube. 930, a sintonia que te ilumina. Momento da oração. Vamos dedicar a oração do trabalhador a todos nossos ouvintes no oferecimento da Drogaria do Povo, uma farmácia completa para atender os moradores da Penha do Rio do Peixe e de toda a cidade. Medicamentos, perfumaria, entregas e aplicações em domicílio. E a Drogaria do Povo, a farmácia de todos. Rua José Cairos de Freitas, 311, telefone 3863-4652, Penha do Rio do Peixe. E vamos dedicar a oração lá para o José Lécio Butti, para toda a sua família, seus amigos, o Antônio de Souza, e também para a Sinira Monese. Ela está mandando para o esposo, os filhos, os netos e para todo o pessoal aí do bairro lá, né? E ela pediu uma música, depois a gente vai atender. O Geraldo Miquelin também, a Maria do Carmo, que está fazendo aniversário hoje também, a Maria do Carmo, e o Zé Leme, da Penha do Rio do Peixe, e o Zé Maria Catireiro, né, que está fazendo, pediu música, né, e está mandando para a esposa dele, para Maria Aparecida, para todo, para o Trajano, para toda a turminha aí, né? O Buzana, o Maguila, a Teca, o Germine, e para toda a turminha aí. E pediu uma música e daqui a pouco a gente vai atender também. Vamos atender, vamos dedicar a oração aqui para dona, para dona Leonilda, a dona Nilza, o Lázaro de Castro, da Maria de, da Penha, o Marcos e a Fia, o Laércio e a Marli, o Zé Floriano, a Angelina Cavalaro, o Aparecido Venere, todos seus familiares, a Leontina, o Gilberto também, e mandando lá para o Ilzinho e para a esposa dele, que também que está internada no hospital, né? E para toda a sua família, viu, Ilzio? Ele está mandando, está aqui também para o Zé, para a Cidinha Cega, para o Norberto, o Wilton, o Zé Londrino, o Benedito Albi, a Penha, o Fabinho, o Maguila, a Teca, o Adilson Requia, o Germini, e pro Zé, o Zezinho Fracaroli, o Geraldo Miquelin, o Palmeirinha, e lá pro o Laércio e a Marli. E também o Zé Lair Pascoalim, que está mandando para a turma lá do bairro das Cutias, o Wagner Brolesi, o Toninho Brolesi, o Paulo Senzoli, o Marcos, o Miguelzinho do Barão e todo o pessoal lá do posto de gasolina NR lá do bairro dos Prados. E a todos os ouvintes que tá ligado na clube, a oração do trabalhador. Da oração. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, o ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Paz na terra aos homens de boa vontade. E disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amai-vos as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Senhor, faça de nós um instrumento de sua paz. Quem é aquele homem que peregrina por todas as nações, levando paz a todos os corações, pedindo à humanidade mais amor? Quem é aquele homem que humildemente ajoelha e beija a terra, pedindo o fim de todas as guerras, preparando a volta do Senhor? Aleluia, aleluia. Glória, paz com sua luz. Cheiro de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, paz com sua luz. Aleluia, aleluia. Salve o mensageiro de Jesus. Aquele homem que onde anda arrasta multidões e com voz mansa domina os leões, que aqui vivem em forma de carneiro. Quem é aquele homem que abraça os pobrezinhos nas favelas e os que sofrem todos os tipos de sequelas nas mãos dos poderosos do dinheiro? Aleluia, aleluia. Glória, paz com sua luz. O mensageiro de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, paz com sua luz. Aleluia, aleluia. Salve o mensageiro de Jesus. Aquele homem que é por certo mensageiro de Jesus, que veio em seu lugar trazer a luz e pregando que Jesus irá voltar. Quem é aquele homem que condena a violência entre os povos, dizendo quando Jesus voltar de novo, muitos homens poderão não se salvar? Aleluia, aleluia. Glória, paz com sua luz. O mensageiro de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, paz com sua luz. Aleluia, aleluia. Salve o mensageiro de Jesus. Seis horas e 13 minutos. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: a que faz a diferença. AM 930. O Posto Colosso, com mais de 60 anos abastecendo Itapira, tem uma equipe super competente para abastecer e trocar o óleo de seu veículo. Participe da promoção Tanque Cheio, todo último dia do mês. Passe no Posto Colosso, na Avenida Saldanha Marinho, preencha o seu cupom e boa sorte. Sabia que para viver melhor não precisa, sim, de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? Um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Grande festa de São Cristóvão no Jardim Camboriú, bairro dos Prados. Dia 25, domingo, dia de São Cristóvão. Missa às 16 horas e às 17h30. Grande carreata saindo do posto Itapirense até o Jardim Camboriú. Com bênção dos veículos e dos motoristas. Festa de São Cristóvão, protetor dos motoristas. Apoio MBR Reparação Automotiva. Oficina mecânica completa e especializada em injeção eletrônica. Rua Roraima 72, Jardim Magali. Direção do Robinho. Central da Borracha. Tudo em borrachas, tapetes, mangueiras, amianto, correias industriais e automotivas. Avenida dos Italianos 468. Comercial Hidraldiesel. Conserto de bombas injetoras e turbinas. Serviços com perfeição e rapidez. Rua José Ivaldo Fernandes, 115. Ótica Mais Visão. A ótica do André. Óculos de sol de grau com as melhores lentes e armações nos menores preços. Avenida Brasília, 149. Concermac. Consertos e vendas de ferramentas, máquinas elétricas, pneumáticas e compressores de ar em geral. Rua Santa Catarina, 380. Marcate Móveis e Eletrodomésticos. Aproveite as super promoções e pague parcelado sem juros. Avenida Rio Branco, 563. Posto de Mola Galinzone. O Posto de Molas do Pintinho. Rua Manuel Luiz da Silva, 29, Jardim Soares. Arte, Contato, Comunicação Visual. Impressão digital, adesivo, banners, faixas, painéis e muito mais. Fone 981690658. Acesse artecontato.com.br. Vidraçaria Brasil. Peça um orçamento de box, espelhos, esquadrias e vidros em geral. Avenida Brasil 1602. Fone 3863-5185. 25 de julho, dia de São Cristóvão, o protetor dos motoristas. Rádio Clube. Tocando o que você gosta de ouvir. 930, a sintonia que te ilumina. Clube. A melhor. A melhor. Clube. E atenção para notas de falecimento. O Serviço Funerário Itapirense Aliança Familiar cumpre o dever de participar do falecimento da senhora Andréia Pereira de Godoy. Ocorrido ontem às 15 horas, a extinta contava 48 anos de idade, deixa mãe Maria José Guilherme, deixa viúva o senhor Luiz Carlos Barbosa da Silva, os filhos Thaís, Tamires, os irmãos André, Edson e Marcos, além de genros e demais parentes. A família convida parentes e amigos para o velório, que está sendo realizado no Velório Municipal da Paz, cujo féretro ocorrerá hoje, dia 17 de julho, às 10 horas, para o Cemitério Parque Municipal da Paz. A todos que se fizerem presentes, a família antecipadamente agradece. A família enlutada, as condolências do Serviço Funerário Itapirense e da Aliança Familiar e da Rádio Clube de Itapira. Noticiamos o falecimento da senhora Andréia Pereira de Godoy, que contava 48 anos de idade. E o Serviço Funerário Itapirense com a Aliança Familiar cumpre ainda o dever de participar o falecimento do senhor César Silvino do Carmo, mais conhecido por Chiclé, ocorrido ontem às 10h10. O extinto contava 58 anos de idade, deixa viúva a senhora Silvana Lamari, a filha Juliana, genro, irmãos e demais parentes. A família convida parentes e amigos para o velório, que está sendo realizado no Velório Municipal da Paz, cujo féretro ocorrerá também hoje, dia 17 de julho, às 10 horas, para o Cemitério Parque Municipal da Paz. A todos que se fizerem presentes, a família antecipadamente agradece. A família enlutada, as condolências do Serviço Funerário Itapirense e da Aliança Familiar e da Rádio Clube de Itapira. Noticiamos o falecimento do senhor César Silvino do Carmo, que contava 58 anos de idade. Às 6 horas e 18, Leonardo, ainda aproveitando o ensejo, a gente tem aqui uma missa de sétimo dia de falecimento a ser realizada amanhã. A família do senhor José Lisboa de Souza Filho convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia de seu falecimento, que será amanhã, dia 18 de julho, domingo, às 19 horas, na Igreja Matriz de São Benedito. Para confirmar presença, é necessário fazer o agendamento pelo fone 3863-1939 ou pelo WhatsApp 996903900. A todos que se fizerem presentes, a família antecipadamente agradece. É a Clube de Itapira prestando serviço de utilidade pública. Clube. Clube. 6 horas e 20 minutos. Nós vamos continuando agora com música para os nossos ouvintes aqui. O Zé da Cruz, ele está pedindo aqui uma pessoa que tiver aí na sua casa, no seu quintal aí, feijão guandu, ele quer para fazer remédio, né? Então, se a pessoa tem aí o feijão guandu, entre em contato com o Zé da Cruz, tá? Aqui, com a gente aqui também, né? E já vamos com mais duas músicas, né? Agora nós vamos atender o José Lécio Butti, o Joaquim Júlio, o Siriri, o Carlito, com o Caipira, o Chitãozinho e o Chororó. Essa a gente já manda pro Wilton, que tá visitando a gente aqui, ó. Ah, pro Wilton? Devidamente aí, seguindo isso. O Wilzinho também tem um pedido aqui já, viu? Depois nós vamos atender o Wilzinho também. E depois nós vamos atender o Trajano. Ele está mandando para o Zé Maria Catireiro, para o Zé da Itapirinha, para o Zé Baixinho, para o Germine, para o Cebola, o Pedro Antão. E o Vaqueiro pediu a música, o Vaqueiro. Ô Leonardo, e tem mais outro recado para você também, viu? Tá chegando, você tá hoje, eu acho que deve ser o seu aniversário ontem, rapaz. Ah. Seu aniversário ontem tá causando o sucesso hoje. Tá chegando por aqui o seu parceiro, fiel escudeiro aqui, o famoso Lazinho Germini. Daqui a pouco ele vai cumprimentar o pessoal aí, né? E vai mandar o recado aí. Tá recheado o negócio aqui hoje, Leonardo. Isso, eu quero agradecer o Toninho Finelli também, que disse que falou bastante o aniversário ontem, né? Aproveitando um abração ainda lá pro grande companheiro. E aproveitando ainda ensejo no seu falar o Toninho Finelli, ele me ligou pessoalmente ontem mesmo, viu? E mandou que notificasse para você, que por baixo ele falou umas 4, 5 vezes do seu aniversário. Ele sabia que você não ia estar ouvindo, que você estaria empenhado em outros afazeres. Mas ele falou umas 5 vezes ainda durante a programação aí. A gente agradece do fundo do coração. É, tá certinho. Abração aí o Germine também, o irmão Germine. Esse é o meu irmão Germine. Hoje tá um paiol de milho aqui, rapaz. Tá recheado o negócio aqui. Deixa cair, Leonardo. Deixa cair. Bem plantada pra servir.

3863-7417. Diz que água cristalina é o telefone que ninguém esquece. Água, sucos, bebedouro, a gente tem o que você precisa. É só ligar pra Disque Água Cristalina. Na Avenida Rio Branco, 724, fones 3863-7417 e 3813-3907. Disque Água Cristalina. Sabia que para viver melhor não precisa, sim, de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Laboratórios Medlabor e Italab, excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. São 3 exames, sorologia para Covid, PCR e pesquisa de antígeno. Faça um exame da Covid na Medlabor e volte com a sua vida ao normal. Laboratórios Medlabor e Italab, supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao pronto-socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Agora 6 horas e 46 minutos. Dá tempo? Dá duas? Dá. Então nós vamos atender a Cinira Munese de Melo. Ela pediu a Taíde e Alexandre doces palavras. E oferece para o esposo dela, para os filhos, netos, para toda a família. E o Geraldo Miquelin pediu também cabelo cor de prata, com o Zé Carreiro e Carreirinho. Carreiro e Carreirinho. E o Zé Magalhães também pediu essa mesma música aqui. E está mandando para a esposa dele, a dona Cida, e para todos que estiver ouvindo aí, cabelo cor de prata. Amanhecer, sua voz macia me dizia. havia coisas que eu guardo até hoje no fundo do meu coração. Suas doces palavras vindas com emoção. Suas doces palavras vindas com emoção. Faz de mim horas e 51 minutos. Tudo que você gosta de ouvir. Clube, clube. Ah, lembre, tenho saudade do tempo que eu fui sorteiro lá no estado de Minas. Fui um grande catireiro, eu digo com vaidade, minha doce mocidade. Hoje só resta saudade daqueles tempos primeiro. Lá na minha redondeza foi o melhor violeiro. Não vencia os convites que me mandava os festeiros. Em todas as festas que eu ia, o povo todo sabia que o fandango amanhecia onde cantava o mineiro. Ah. E o tempo foi se passando, meus cabelos embranqueceram com o decorrer da idade, minhas pernas enfraqueceram. Cantar assim se desgosta, mas de ouvir a gente gosta. Já tenho nas minhas costas mais de 50 janeiro. Meus colegas de função, alguns desapareceram, uns deixaram por velhice e outros porque morreram. Só resta eu dessa data, meus cabelos cor de prata. Moro na borda da mata, ausente dos companheiros. Seis horas e 54 minutos. Tá na clube, tá na clube, tá em boa companhia. Pode ser difícil ter fé em alguma coisa que você não consegue ver. Por isso, alguns dizem que a fé é cega. Mas a verdadeira fé é baseada em fatos, em coisas reais e em verdades. A fé nos dá coragem e força e nos ajuda a continuar firmes. Quando a vida fica difícil, a fé nos ajuda a sentir paz. A fé nos ajuda a ter um objetivo na vida e nos dá a verdadeira alegria. Descubra como ter e aumentar a sua fé no Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová. Poderosos pela fé. A região está ligada. Alô, alô. Ligada na melhor programação. Aí agora, às 6 horas e 55 minutos, vem meditação matinal. Clube 930, a sintonia que te ilumina. Comece o dia com Deus ouvindo o programa Meditação Matinal. Momento com Deus. Devocional diário. Palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18, diz assim: Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Deus geralmente demora para responder orações. Temos vários exemplos nas Escrituras Sagradas. Jacó não recebeu a bênção até que se aproximasse o nascer do dia. Ele precisou lutar a noite toda por ela. A pobre mulher de origem sírio-fenícia não obteve uma palavra sequer como resposta por muito tempo. Paulo suplicou ao Senhor 3 vezes para que o espinho na carne fosse tirado. Não recebeu garantia de que esse espinho seria retirado, mas em lugar disso, uma promessa de que a graça de Deus seria suficiente para ele. Se você tem batido ao portão da misericórdia e não está recebendo resposta alguma, deveria eu lhe dizer o porquê o poderoso Criador não abriu o portão e deixou você entrar? Nosso Pai tem razões próprias para nos manter esperando. Algumas vezes é para demonstrar seu poder e sua soberania, de modo que os homens saibam que Jeová tem o direito de conceder dádivas ou de retê-las. Mais frequentemente, o atraso é para o nosso benefício. Talvez você seja mantido em espera para que seus desejos sejam mais fervorosos. Deus sabe que a demora avivará e reforçará o desejo e que se ele o mantiver esperando, você perceberá sua necessidade mais claramente e buscará mais determinadamente, além de valorizar muito mais a misericórdia por sua longa demora. Também pode haver algo errado em você e precisa ser removido antes que a alegria do Senhor seja concedida. Talvez o seu modo de ver o plano do Evangelho esteja confuso, ou você possa estar colocando uma pequena parte da sua confiança em si mesmo, em vez de confiar simples e completamente no Senhor Jesus. Deus também pode fazê-lo esperar por algum tempo, para que possa finalmente exibir mais plenamente as riquezas de sua graça a você. Suas orações estão todas arquivadas no céu e não foram respondidas imediatamente. Certamente não foram esquecidas, mas em pouco tempo serão respondidas para o seu deleite e satisfação. Não deixe que o desespero silencie, mas continue suplicando urgente e fervorosamente. Que nessa manhã o nosso coração possa estar confiante de que Deus tem o tempo certo para todas as coisas e Ele tem poder para fazer tudo conforme Ele quer em nossas vidas, e que o tempo dEle é melhor que o nosso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. E obrigado porque o Senhor tem um tempo em Suas mãos. E o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Nada foge ao Teu controle. E se alguma coisa ainda não recebemos em oração, é porque ainda não é tempo. Como diz o Salmo 23, nada nos falta. E só nós ainda não temos algo, é porque não tem nos faltado. E o Senhor tem sido fiel e está suprindo as nossas necessidades. Assim pedimos que o Senhor traga consolo e ânimo ao coração daqueles que tanto estão esperando que esses dias sejam abreviados e que em breve eles recebam do Senhor a resposta da sua oração de sua poderosa mão. É em nome de Jesus que nós, confiantes, oramos a Ti nessa manhã. Amém. Você acabou de ouvir o programa Meditação Matinal. Amanhã, às 6h55, comece o dia com Deus. Participe dos cultos e escolas dominicais na Igreja Presbiteriana Central de Itapira, Rua Campos Salles 92, Centro, e Congregação Maranata, Rua França, 287, Jardim Raquel. O Senhor te abençoe e te guarde. Você está sintonizando a Rádio Clube Itapira, AM ZYK 503, 930 kHz, 1 kW de potência. Estúdios e escritórios, Avenida Brasil 31, Itapira, São Paulo. Clube Rádio Atualidade.